eu te chamar pra dançar. Deixa se envolver, me leva a cantar, que eu te levo pra ver. Toda vez que eu ganhar, ninguém precisa perder. Deixa o mundo girar, deixa o mundo girar. Se eu te chamar pra dançar, deixa se envolver, me leva a cantar, que eu te levo pra ver. Toda vez que eu ganhar, ninguém precisa perder. Deixa o mundo girar, enquanto eu penso em você. E não importa o que o mundo dirá, eu parei pra ver o mundo girar. Eu vou te teletransportar pra cá. E não importa o que o mundo dirá, eu parei pra ver o mundo girar. Eu andei pensando no seu beijo, coração queimando de desejo de ser o seu anjo. Seu único jeito de viver um amor diferente do que não deu valor. Olhos da água de chorar, alegria de viver, perto de quem pode parar, que eu vou te levar comigo.